pregando para todos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Amados irmãos, para Deus não há acepção de pessoas. Nem todos recebem a mensagem da luz, e nem todos serão salvos. Mas a salvação foi conquistada para todos, mesmo para os que a rejeitarão. Ore por todas as pessoas. Ore pelo médico, pelo advogado, pelo juiz, pelo comerciante, pelo empresário, pelo padeiro, pelo marceneiro, pelo pedreiro, pelo professor, pelo universitário, pelo rico, pelo pobre, pelo mendigo, pelos que estão investidos de autoridade, pelos asilados, pelos meninos de rua, pelos hospitalizados, pelos presidiários, pelos marginais sem esperança, pela prostituta, pelos viciados, pelos que estão enganados praticando ocultismo, e por todos os que estando cegos odeiam o caminho da salvação. Não significa que você vá ser conivente com o mal, aprovar o pecado e as obras infrutuosas das trevas. A Bíblia diz que todos pecaram, e por isto estão destituídos da glória de Deus. Se eu e você, como todos, um dia fomos depravados pecadores, e ainda até hoje estamos sujeitos a pecar, então por que tomaríamos o martelo do juiz nas mãos para condenar todos aqueles que sequer ainda não ouviram as boas novas da salvação? Aqueles por quem Jesus, o Filho de Deus, um dia derramou seu sangue e morreu para salvá-los. Se você foi salvo e recebeu a graça da salvação, ore por todas as pessoas e seja instrumento para pregar o evangelho para todos quantos possíveis. Ore pelo teu companheiro de trabalho, ore pelos colegas letivos, ore pelo teu vizinho, ore pelos teus amigos e por todos os que estão longe. Aquela pessoa que te odeia e vive te jogando pedras não sabe o que está fazendo e também precisa conhecer o poder de Deus para salvá-la. Muitas pessoas que estão nas trevas se convertem quando alguém simples e humildemente anuncia que Deus a ama e que Jesus um dia sofreu o julgamento dos pecados do mundo na cruz, no lugar dela, e entregou a sua vida para salvá-la e que por isto existe perdão e salvação para ela. Pregue o reino de Deus. Anuncia que Jesus veio ao mundo, venceu o pecado, venceu a morte, venceu todo o poder das trevas, nos libertou no seu sacrifício na cruz e ressuscitou para que através dele tivéssemos a vida eterna. Procure se dispor para Deus, se prepare conhecendo a sua palavra, adquirindo e vivendo o testemunho do seu poder na tua própria vida para você poder pregar a mensagem da salvação. Jamais podemos aprovar o pecado e as más obras que o mundo pratica, mas também não podemos lhes negar o direito de conhecerem o reino de Deus, o seu amor e o seu evangelho da paz. Jesus pode salvar qualquer pessoa que se dispor e voltar os olhos para Deus sequer por um segundo das suas vidas, dando ouvidos para a mensagem da sua gloriosa palavra de salvação. Decretos da Fé.blogspot.com